vezes eu tentei te dizer, Ana Teresa. Quantas vezes eu tentei te entender, ó minha princesa. Anda luz, a tua saia branca perfumou o meu juízo. A certeza dos teus olhos me flechou, sou um menino. Ela me embole, faz pirar minha gaixola. Ela se despede quando diz que vai embora. Pra que ficar nesse sermão, alimentando essa ilusão? Se eu tô contigo, eu tô em paz. Eu quero tudo e um pouco mais. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E um pouco mais. Vai, vai, vai, vai, vai. Quantas vezes eu tentei te dizer, Ana Teresa. Quantas vezes eu tentei te entender, ó minha princesa. Anda luz, a tua saia branca perfumou o meu juízo. A certeza dos teus olhos me flechou, sou um menino. Mas ela me embole, faz pirar minha gaixola. Ela se despede quando diz que vai embora. Pra que ficar nesse sermão, alimentando essa ilusão? Se eu tô contigo,